Thank you. boa noite, Europa Zero 8 bom dia, arrival. Europa 08, qualquer tempo, descend via level 5, to flight level 050. Salvador, muito boa noite, está 3662. São 3662, acende a identificação, desta via chegada bom médio 1, para nível de voo 050. Oh, é o 050 via, alguma possibilidade de atrapalhar a Duna ou Itap? Só 3662, motenha chegada, devido a escutamento. Ó, muito obrigado, então. 262, reduza para 240 mais. É isso, Edson. Então, 3662, reduza a velocidade para 240 mais. Está informado, você já iniciou a redução, querida. Sim. Through the center 2,000 feet, KNH 1016, speed restrictions cancelled on both sides. Say again, the cleared altitude Europa 083. 2,000 feet, KNH 1016, and speed restrictions cancelled on both arrivals. 2,000 feet on 1016, speed to restriction cancelled on both arrival, Europa 2. Reduza para 200, né? Será o número 2 na aproximação. O tráfego que procede será uma esteira pesada. Letra sobre sequenciamento com via esquerda para o A010, limite radial 300, né, Salvador? 00300 de Salvador. Caixa de falha de comunicações, acima da navegação na frente de Duna e compete ali a 72 da Pista 10. Delta 083, clear final ILS X-ray runway 10, establish. Cleared final ILS X-ray runway 10, report established, Europa 083. Localizador curva direita para 110. Isso para 2000 pés, destino 0 no meio, cruzado, final LS, X-ray, sistema 0, informe para o Viajar. Ok, curva direita, desce 2000 pés, para interceptar o curso localizador, está 3662. Delta 082, contact tower 118-95. 118-95, goodbye, Europa 083. Salvador Tower, good evening, Europa 083, ILS 1098. Europa 083, clear to land on Neon 0, wind 140 degrees 0 to clear to land 10, Europa 083. Salvador, muito boa noite. 3662 está estabilizado em ILS. Com o número 0, com o número 2. 3662, ciente, reporta a pressão de estar. Salvador, muito boa noite, Sanera 6322, passando Pamog, autorizado descida da 150, temos a informação, Serra. Chanelinha 322, essa é a identificação, decidiu a chegada para o Médio 1 para o nível de voo 050. Identificou, desce 050 na Comédio 1, 8-6-3-2-2. Alpha 03 on the ground, that's 5-1, called ground 1-2 on the small 9. 1-2-1, the small 9, Europa 083, one night tip. Autorizado, voo destino 0, vento 160 graus, 059. Foi autorizado, 3662. 62, solo 56, solo 12.9. Beleza, Gonçalves, tá entre 62 e 9. Atingiu 05-0, 863-22, espera dos mutais, ajuste no 0 no meio, autorizado sinal ILS-X-8-0, está autorizado. Para 3000, com 1-0, 1-6, está autorizado ILS-X-8, repartabilizado, 863-22. localizador, eu tenho Campa Vista, Oceanero 6322. Oceanero 6322, chame a 12, 118, décimo 95. Corre agora, 1095, 6322. Obrigado, até já, TV. Torre Salvador, muito boa noite, Oceanero 6322, no localizador. 322, boa noite, tráfico de estado, autorizado pouso, destino 0, vento 150 graus, 069. Onda 5062 e pouso autorizado, Ocean 6322. Afirmo. Sala 05, libera a direita, chama em sala 121, 219. Sala direita, sala 219, 6322. Obrigado, até já. Salvador, boa noite, 0, pronto. 0043 ali, mantém cabeceira no 0. Ali, mantém no 0, 043. Golda 043. Eu já vi a colagem 510 com vento. 950 graus 069. Golda 043, tripulagem está 10. Controle Salvador, 1-2-0-4-3, decola na Sambulão. 1-2-0-4-3, contato radar de colagem, super nível 3-6-0, descendo Sambulão, transição Monte. 3043, vou direto Mosca. 3043, direto Mosca. Zero 43, chama o centro de Recife, na frequência 2835. 2835.0043. Obrigado.